sucessor. Põe na guitarra. Muita França. A voz que apaixona. E apaguei a luz do quarto, na cama, no travesseiro, nesse cheiro pra todo lugar. E deixa o rádio ligado, e tá na hora, é agora, nossa música já vai tocar. E não atende o telefone, e tá online e não responde, eu aqui tão só. E outra vez o desespero, e arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Não vai doer, e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebia, tô bebendo mais. Não vai doer, e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebia, tô bebendo mais. E tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Sucesso. E não desliga o telefone, vou dar online e não responde, eu aqui tão só. E outra vez o desespero, e arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Não vai doer, e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebia, tô bebendo mais. Não vai doer, e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebia, tô bebendo mais. Tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Sucesso. Tá doendo demais. Ai, ai, ai. S13 Produções. Tá doendo demais.